Recife, frequência 125.45, alterno 126.85. 2545, Rocha 6140. Azul 4082, décima TNV de voo 050, Kenegal no 016. 050, Azul 4082. Mike Yankee, bate o 4, acionamento aprovado, chame táxi. Do 4082, desça para 2000 pés, autorizado final, sobre o ILS Zulu, reposta estabilizada. 2000 pés, autorizado, ILS Zulu, repassará estabilizado, Zulu 4082. Para 94, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterno 126.85. Chama Recife 12545, alterno 2685, confirma. Afirmativo. Grato no 094. Controle Salvador, bom dia, gol na 962, passa o 230 para 150, informação no Zember. Confirma aeronave? Gol na 962. Gol 962, desça para nível de voo 120, que é negar no 016. 120, autorizado, com que é negar no 016, gol 962. Papatango, Vitor Kilo Delta, 12 milhas para terminal Aracaju, serviço radar encerrado. Mantenha nível de voo 090 e chame o controle da Caju, frequência 120.3. 203, isso aqui no Delta, muito grato. Restante, 3191, pode estar a próxima. 3191, autorizado a linha decolar da pista 28. Vento de 200 graus com 08 nós, que é legal, 10 no meio, mantendo o plano de decolagem até 2500 pés. Autorizado a decolagem, pista 28, 0 no meio, mantém a plano de 2500 pés para 3191. Uno 6242, cheque seu rádio. Como recebe, voo 1162. Uno 62, agora sim, 45, desça para nível de voo 120, que é legal, 0 no meia. 120, 0 no meia, Zulu da 28. Afirmativo, voo 1162, procedimento EGS, Zulu pista 28. Uno 91, decolado aos 32, chama agora o controle de Salvador na frequência 121, correção 120 decimal 8, mantendo pro até 2500 pet. 08 porta 3191. Então 3191, contato radar decolagem, suba para nível de voo 340. Já tem a prova da 2500 pés, após curva esquerda, via saída São Vona. Ok, vai manter a prova até 2000 pés de formação na proa. Já está tirando curva direita para receber a saída até 2312. 3191, até desvio estatalizado de São Vona, tudo mantém nível de voo 100. 100, São Vona, está 3191, descendo subindo a 100. 1962, desse mantém nível de voo 110. DCT 1190, voo 1962. 141. 0141, gente. Avisando. Mexe. Não. 962. Zulu 2710, 10 milhas para Conde, serviço radar encerrado. Zulu mantém nível de voo 970, chame controle da Caju, frequência 120, decimal 3. 203, Zulu 2710. Controle da 3191, agora vai para a direita. Agora na posição, verifica informação na rota da 3191. 3191, autorizado Leda? Tudo mantendo nível de voo 100, informa o tráfego 20, de 0 milhas, rumo nordeste, mantendo nível de voo 120. Sim, Juca 3191, plana para Leda. Salvador, gol 1962, para o prosseguir na descida. Aguarde, gol 962, informa o tráfego a sua posição de 20, de 0 milhas, rumo sul, cruzando nível de voo 050, em subida para o 3, restrita 100. Então vai manter o 1110, gol 962. Estabilizou azul 4092. Azul 402, chame torno no 8, decimal 95. 1895. Controle, Salvador. Então, Oscar Maikian, que mantém as condições visuais no meu pés. Reporte 20 milhas afastado de Salvador. Ok, senhora, é, nós vamos para a plataforma P59, ela está na radial 220 a 18 milhas, ok? Já está até visual com ela daqui. É, possibilidade de aprovar direto? Autorizado, acho que a Maikian que reporte visual com a plataforma. Reportará, graças. Com 962, décima tem a 4, meu país, que é legal, no 096. Espera 4 mil, está no 096, vou 962. 28, nosso. Lime Pouso, está 2840, cadê? Bruno vai formar mais 15 milhas na proa, 319, proa 220 agora. Bem, se forma o tráfego 12 horas, 20 milhas no oeste, cruzando nível de voo no 50, descida para 120. Bem, está 319, Bruno. Lincoln 08, mantenha a posição na Taxway Hotel, aguardando para o cruzamento. Mantenha a posição, senhor. Outro rapaz estabilizado. Espera 2000, autorizado o sinal do procedimento dele, Zulu para pista 28, reportando estabilizado, gol 962. Bruno, 91 atinge, mantém o nível 100. Reporta que na proa, mais 50 milhas agora. 103, 191, ainda mantém nível de voo 100. Mantém 100, 3191. Controle, o Oscar Mike Yank vai livrar meu pés para 500. Está visual com a plataforma. 100, Oscar Mike Yank. 1162, assistindo 120. Então, 3191, após desvios, foi Porto Seguro. Após desvios, Porto Seguro, está 3191. Voo no 1162, atingindo 1-2-0. Voo no 1162, mantém nível de voo 1-1-0, 110. 1-1-0, voo 1-1-62. Está presente o TAM 3191, voo na porra de Porto Seguro. TAM 3191, confirma para o ideal. É, já está voando na porra de Porto Seguro, porra 214 agora, TAM 3191. 3191, sub mantém nível de voo 340. 340, só mantém até 3191. 1162, desse mantém nível de voo 050. Esse é o 050, ou 162. 0, Olympus 08, segue o Embraer da Azul, agora ingressando na Taxway Delta. Na Delta, antes da Alfa, chame o solo Salvador outra vez em 121, decimal 9, Olympus 08. 31191, chame o centro Recife, frequência no 28 decimal 35, alterna no 25 decimal 1. É 12835, secundário 25, decimal 1, confirmando? Afirmativo, 125, decimal 1. 1162 deve se manter a 3 mil pés, reduz a velocidade para 220 nós, é o número 2 na aproximação. No 962, chame torno no 8, decimal 95. 95, boa. Avistando o trem baixo travado, gol no 962. Avistado, trem baixo travado, 962. No 962 tem pouso autorizado na pista 28. O vento agora é de 190 graus com 08 nós. Trem baixo autorizado, pouso 28, 98. 08, tá? Piado limpo 08, mantém um ponto de espera, pista 28, ó. Mantém um ponto de espera, pista 08. O número 62 está virado, tirar 1, 2, 3. O número 62 está em torno no 8 decimal 95. Torre 395, bom número 62. Salvador, muito 62, final 2. Nuno 62, bom dia, tráfego ainda não avistado, queria gol no 0 no meio, continua a aproximação. Chame avistando, tem baixo travado, gol Nuno 62. Eu vou estar avistando, gol Nuno 62. Uno 962, no solo aos 47, libera a pista, próxima interseção à esquerda, taxiway Delta, senhor, e mantenha a posição na Delta antes da Alfa, chamando o solo na frequência 121, decimal 9. Uno 62, tráfego já avistado, que legal no 0 no meio, por gentileza confirme avistando, tem baixo travado, Uno 162. Eu avisto também, só o baixo travado no Uno 62. Uno 162, pouso autorizado na pista 28, vento de 200 graus com 08 nós. Rave pouso, pista 28, Uno 62. Olimpo 08, por gentileza confirme esse visual com o Boeing da Gol agora na final da pista 28. Pista visual, 08, após a passagem do Boeing da Gol, autorizado a alinhar e manter na pista 28, Olimpo 08. Passagem do Boeing da Gol, Olimpo 08. Gol Nuno 62 no solo 50, libera a pista próxima à interseção à esquerda e chame o solo na frequência 121, decimal 9. Observador, o Olimpo 08 está alinhado na fronteira 28, pronto. Obrigado, Olimpo 08, mantém a posição. Mantém a posição, Olimpo 08. Uno 162, no solo 50, libera a pista no taxiway Charlie, à sua esquerda, e chame solo em 121, decimal 9. Liberando a Charlie, à esquerda, após 129. Uno 162. Gente, eu chamo a Kian, que o QNH 06, mantém-se em condições visuais. 08 autorizado a decolar da pista 28, vento de 220 graus com 07 nós, que legal no 0 no 6. Autorizando a decolagem, o Olimpo 08. Salvador, boa tarde. Eu ando 556 ingressando no Ponte Terra 28. 556. Autorizado a linhar e manter na pista 28, senhor. Alinhar e manter a pista 28, 556. Haveria possibilidade de coordenar e após decolagem poder curvar um pouco antes à esquerda devido a informações? Vou solicitar o controle. Obrigado. Ponto 08, decolado ao 53, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, senhor, bom voo. Afirmativo, Olimpo 08, chamará o controle 120.8, prato, boa tarde. Olimpo 08, decolou da 28 com curva à direita, visual 1, restrito 1.000 pés. Olimpo 08, mantém-se em condições visuais, 1.000 pés. Autorizado subida para nível de voo 055. Ativo, autorizado 055, subida o Olympus 08. Corrigindo, Olympus 08, tá. Ele vai manter o litoral ou eu vou à Conde? É, manterá o litoral, afastará na radial 073 por 135 milhas. Desde a radial 073, certo. 08. Acho que a Maikian, que está visual fora de Itapuã. Afirmativo, completamente visual fora de Itapuã. Camai Kian que se meteu no 8 decimal 95. 8 para 5, pista 28, e somente após curvar à esquerda na saída Sambo 1. Afirmo, gol 556. 556, autorizado, decolagem da pista 28. O vento é de 180 graus com 0,9 nós, mantendo por até 1.500 pés, devido a um Robson 44 se aproximando agora pelo setor sul, mantendo 500 pés. Com proa do farol de Itapuã. Sim, chegou 556. Então mantém a proa até 1.500 após sair de curva à esquerda, ciente do tráfego, gol 556. Sim. Torre em Salvador, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, continua a aproximação, chame no farol de Itapuã. Eu tenho um Boeing 737 da Gol decolando agora da pista 28, que já foi informado do seu tráfego. Sim, já passa lá Itapuã. Boa. Controle Salvador, o Olympus 08 estima a terminal Aracaju aos 1.5.1.7. 1.5.7 copiado. Agenda em Rimar, Michael, meu alfa com Pronat. Pronto. Julian? Tranquilo. Alá, abraço. Outro comando. É como é o alvo, prossiga. Agora andando acionado, pronto. Alfa Cinti com proa norte, decolagem entre 0 e vento em Salvador de 200 graus, com 079, que não é 0 no meia. Chame fora do solo o Mike Romeu Alfa. Tan 3436, informação Oscar. Tan 3436, desça para nível de voo 120 via, via chegada TBC1. Cima chegou 120, TBC1. O senhor autoriza a gente voar na proa de Ofri? Tan 3436, mantém chegada, temos aeronaves na decolagem e na saída São Paulo. Maravilha, 3436. Bem no primeiro terço da final da pista 3-5. O senhor tem condições de pouso na pista 3-5 ou prefere a pista no 7? Como é que é? Poderia confirmar o vento, senhor? Vento agora no aeródromo de 190 graus com 0,7 nós. A comando esquerda agora está com o Robson no ticket. Pela direita da pista 1-7, Oscar, como é que é? Antes para a base pela direita. Estou fora do solo, Mike Romeu Alfa. Romeu Alfa, ciente, considere sua decolagem aos 5-8. Chame agora o controle em Salvador na frequência 120.8 com proa norte, Mike Romeu Alfa. 108 para norte, obrigado. Chama quem é que atenta somente a um Alfa Sierra 5-0 decolando agora da Enrimar. Com proa norte. Oscar Maquian aqui, chame para a base. Gente, tá, do lado, chamar para a base. Você também é solicita da presente proa 200 para voar paralelo à aerovia para inicialmente para evitar formações. Com 556, confirme a proa e quantas milhas irá manter? A proa 210 e a princípio a por 20 milhas. Gente, o Gona 556 faz desvio Violeta. Faz desvio Violeta, obrigado. Gona 556, confirmando, mantendo o nível de voo 100. Vai manter 100, 556. Controle, Romeu Alfa. É que Romeu Alfa prossiga conforme autorizado. Gente, vai prosseguir conforme. É que Romeu Alfa, seu transponder 0142. 0142 acionado agora, o Romeu Alfa. Salvador, 3378, sem sorte. Controle. 3378. 3378, acione identificação dessa via TPIP 1 para o nível 130, inicie redução para 2409. Via TPIP 1130, 2409, reduzindo a 3378. Manter na pista 283745. E mantém pista 283745. No 556, informa o tráfego, 2 horas, 30 milhas, rumo este 1, é 2319, cruzando 190, descendo restrito nível 120. A gente tá, vai atingir e manter uma centena, o voo no 556. Voo no 556, informa o tráfego adicional, posição 2 horas, 43 milhas, rumo oeste, 12320, cruzando 240, descida para 130. Sim, a gente está mantendo a proa 210 e atingir mantém uma centa. Sim, chegou no 556. 3436, informa o tráfego, 2 horas, 23 milhas, rumo sudoeste, Boeing 737, restrito a uma centena. 3437. Quem que ciente, considere seu solo 01 no estacionamento, frequência livre, bom descanso. Graças, até mais tarde. Tan 3745, autorizado decolar da pista 28, o vento de 200 graus com 08 nós, que é legal no 06, mantendo o prod de decolagem até 2500 Preston 3745. Decolagem manterá a instrução, botar 3745. 5565, aguarde de coordenação com o centro. É, obrigado, senhor. Zero após o início da rolagem do TAN, ali mantém na pista 28, gol no 790. Ali mantém pista 28, gol no 790. 9 milhas, rumo sudoeste, um Boeing 737, restrito a uma centena. TAN 3378, copiou o controle? Sim, tio, copiou, tá sendo o tráfego, obrigado. Controle, Romeo Alfa. Vai, Romeo Alfa, prossiga. Qual é o total que tem que dizer? Quem é a minha vida? Gente, o Michael, meu, confirme o tempo total de voo. 2 horas. Gente, dá presente mais 2 horas. Três, sete, quatro, cinco, decolado 02, chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, chame, bom voo. 208, boa tarde, então, obrigado. 3745 decolado. TAN 3745, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 2.500 pés após curva esquerda, proa de Leda, suba restrito a uma centena. 3.500 na proa, pós Leda, restrito a uma centena, TAN 3745. TAN 3436, tráfego informado anteriormente, superado, desça para nível 050 via TBIP1. Afirmativo, via... Até o nível 050. Será que já é possível voar no João Prim agora? Está presente, está autorizado o Prim. Está presente o Prim, obrigado. Cinco, cinco, meia, sub, mantenha nível 120. Livro uma centena para 120, 556. Sete nove zero, autorizado a decolar da pista 28, mantendo pro até 2500 pés, vento de 210 graus, com 08 nós, que é legal no 0 no 6. Sim, aí tem livre decolagem com o novo 790. Aproximadamente mais 30 milhas, correção, 15 milhas para essa formação. Confirma pro por 50 milhas? 210, na verdade é 15 milhas, Felipe. Proa 210 por 15 milhas? Afirmo, para essa formação. Entendi. Plano 556, tem condições de dar presente de voar na proa de Itagel? Vamos verificar. Tráfego informado anteriormente, está subindo restrito a nível de voo 120. Está 3378. 3745. Informo tráfego, posição 11 horas, 17 milhas, rumo nordeste, Airbus 319, cruzando uma centena em descida. 3745, manterá a proa aproximadamente agora mais 40 milhas, Felipe. Gente. E afirma, tem condição de voar gel da presente. Gente, Gomo 556, liberado da restrição de 120, suba para o nível 360 da presente voo da gel. Pista quanto, senhor? Informou? 360. 360, voo da gel. TAN 3378, desça e mantenha nível 120. 120, TAN 3378. TAN 3745, confirme se vai manter a proa do desvio por 40 milhas? Prita, mais 10 milhas nessa proa, depois solicita motiva para essa formação. Gente, o TAN 3745 após desvios autorizado motiva. Quando motiva o TAN 3745? Inicialmente restrito a uma centena, o TAN 3745. Inicialmente uma centena, agora vai voar na proa do 10, isso aí, mais 10 milhas depois motiva, 3745. Gente, TAN 3436 desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 6, reporte em o PRIM. 4.016, reportará em Oprim, 3436. O Xanel 6356 na escuta do controle? Aciona. Acione identificação dessa via TPIP 1 para o nível de voo 130, inicie redução para 2409, é o número 3 na aproximação para Salvador. Afirmativo desse 130 via TPIP 1, reduzindo para 240, informa que a mínima limpa é 200 de circular. Gente, eu chamei a 6356. Controle, bom dia, gol 1790. Plano 790, contato radar na decolagem, suba via Saidaron para o nível 370. Sobe via Aron 370, gol 1790. Informo um Robson 44 decolando de um L ponto situado aproximadamente 3 milhas de Salvador à sua direita. Queira decolar mantendo 500 pés, comprou o uísque, não interfere com sua decolagem agora autorizada da pista 28. Vento de 200 graus, 09 nós, mantendo pronto a 2500 pés, 3895. Bem, 3895, nem decolagem 28. Então, uma Gol está fora do solo para o uísque a 500 pés. Pedro Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, considere-se decolado aos 08. Chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, Hotel Romeu Golf, até a volta. Vai chamar controle, até a volta. 1-2-8-3-5, secundária 1-2-5-1. 2-2-3-5-2-5-1, muito obrigado pela coordenação, uma... Bom dia. 11 horas, 2, 4 milhas como sudoeste, Airbus 320, restrito a uma centena. Desce e mantém nível de voo 120, Oxané 6356. Centro, tráfego desce para 120, 6356. 43378, desça para nível de voo 050. Nível de voo 050, está no 3378. Pé 3436, desça para 2000 pés, ajuste no zero no meio, está autorizado ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. 2000, chama lá no localizador, 3436. Controle, Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, aguarde. Elipo 08. Na escuta, 08. 65 milhas, Nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Michael Nova, prossiga. Está agora 20 milhas afastadas da sua PTR, vai iniciar o sobrevoo na Sul em mais 5 minutos. O Romeu. Gente, 2-4 milhas afastadas de Salvador, Michael Nova tem frequência livre para autocoordenação, reporte a regresso na 20ª milha. Obrigado. Controle, eu vou falar o meu até arrumar Golf. Até arrumar meu Golf, prossiga. Coluna em mais 500 pés, comprou o uísque, o sobrevoo vai ser levado lá certo, a 500 pés na sua escuta. É seu estacionado 0163? 0163, Hotel Romeu Golf. Pet Quebec Kilo, autorizado decolar, correção, alinhar e decolar da pistão no 7, vento agora de 200 graus, com meia dúzia de nós, que é legal no 06, Juliette Quebec Kilo. Suba restrita, nível de voo 100. Está presente, solicita desvios. Afirmativo, desvio para 220 por 40 metros. Gente, inicialmente está autorizado os desvios, aguarde para voar motiva após o desvio. Ok, aguarda para voar após o desvio. Mantenha a proa 230 a princípio, 3895. Proa 230 copiado, só 3895. Só 3895, após o desvio na proa 230, está autorizado com a Motiva, reporte aproando Motiva. Reporte aproando Motiva, 3895. 3745, tráfego esperado, suba para o nível 360. 360, 3745. Oxané 6356, tráfego superado, desça para o nível de voo 050 via TPIP-1. Via TPIP-1 para o 050, 3756. 3378, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 6. 4000 pés, 1096, tanto 3378. Voo 1790, chame Recife, frequência 125, decimal 4, 5, alterna 12685. 2545, 2685, Recife, voo 1790, uma boa tarde. Controle Salvador, Papatango, Juliette, Quebec, Kilo. Papatango, Juliette, Quebec, Kilo, corredor Axé, 1000 pés, reporte para da barra. Reportaremos. Salvador e Papatango, você é? Oscar Golf Serra Guarda. TAM 3745, dá presente voo IPW. Pumado, 3745. TAM 3895, tem condições de voar pro base, dá presente? É, mais umas 10 milhas no máximo. Gente, após os desvios, tá autorizado pro base. Só desvio pro base. Papatango, Oscar Golf Serra, aciona identificação, mantenha pro de Alagoinhas para interceptar a chegada e pit, reporte no grau de descida. Serra, já vou avisar na rota. Gente, desça para o nível de voo 050, inicialmente. Também. 3895, pode prosseguir na subida? TAM 3378, desça via para 2000 pés, ajuste no 06, autorizado ILS, Zulu, reporte estabilizado. Desce via para 2000 pés, centralizado LS, Zulu, repórter para estabilizado, TAM 3378. TAM 3436, torre 118.95. 3895, pode prosseguir na subida? 3895, suba para o nível 340, está presente. 340, 3895. 99. Livre pouso 28, TAM 3433. 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 1-2-2-3-5, 1-2-5, 1-1, boa tarde. Sonho, o hotel Romeo Golf, vai ser sobrevoo agora de Garibaldi na federação, 500 pés, está nas suas costas. Gente, hotel Romeo Golf. Ana 6356, desça via TPP 1 para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, está autorizado em LS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. Quem via até 2016 autorizado Zulu, reportará estabilizado, obrigado. TAM 3378, reduz a velocidade para 1809, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, reduzindo TAM 3378. Papá Romeo, Charlie, Alfa, Foxtrot, prossiga. Três, quatro, três, meia, no solo Ozuno 5, libera a pista à sua esquerda e chame solo Salvador na frequência 121, decimal 9, senhor. Eu achei o livre à esquerda e solo 219, 3433. Tem a proa para o portão Candeias para ingressar via corredores. Eu posso ir através de Paripe. Alfa Foxtrot, pode informar o tipo de equipamento? Alfa Serra 50. Gente, Charlie Alfa Foxtrot, suba para 1.500 pés, ajuste em Salvador no 0 no 6, reporte no através de Paripe para ingresso no corredor Interlagos. TAM 3378 estabilizado. TAM 3378, complete a final de chame torre 118.95. 2.95. Salvador, boa tarde, está 3378. A 3895, cruza nível 170, chame agora Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 2835, 25, agora. O tráfego agora avistado, pouso autorizado, senhor, na pista 28, vento de 200 graus com 09 nós. Nível pouso 28, Ética da Kill. Nenhum tráfego conhecido a reportar tem frequência livre da presente. Informo que recebo mantendo 1.400 pés. Desça e mantenha 1.000 pés na Justiça de Salvador no 06. Tem frequência livre para a coordenação da presente. Controle Salvador, é o papapapá mais Victor Alfa. Papá, Mike, Vitor Alfa, prossiga. Romeu 44, com 2 no PAB, de Serra Índia com Índia, para Serra Bravo, Serra Vitor, interceptor BR-324, está sobrevoando no elevador Norte-Oeste, alocado 01, no 5 no transponder, Mike, Vitor Alfa. Gente, Mike, Vitor Alfa, sobrevoa na elevador Norte-Oeste, sente apenas atente ao Hotel Romeu Golf. Fazendo sobrevoo próximo à federação, reporte visual com o tráfego, iniciando sobrevoo no elevador Lacerda. Ciência do tráfego, na federação, reportará visual com o mesmo, Mike Vitor Alfa informará no sobrevoo. Em área decolar da pista 28, mantendo o cruzeiro decolar de APV 500 pés, vento de 170 graus com 09 nós, que é legal no 06, o Xener 6203. 1-0, 1-6, a linha decola 2-8, mantém o eixo até 2.500 pés, o chinelo 6-2-3. Romeu Charlie Alpha Fox, a presente está autorizado voar direto Ceasa, reporte visual com o campo, informo que não recebo seu modo Charlie, cheque seu equipamento e confirme a altitude para o controle. Está mantendo 1.300 devido a informações no local. Está aprovado rotatória, o Charlie Alpha Fox. Cliente, Charlie Alpha Fox. Obrigado, bom dia, Xenema, 2.3. Alfa Golf Serra autorizado via chegada e pit. desça para 4 mil pés, ajuste no zero no meio. 4 mil via chegada em pista e golpear. Zero controle, Xanã 6213, mantenha o eixo no 1500 pés. Xanã 6213, mantenha a proa até 2500 pés, após autorizado curva esquerda na proa de lida e ascensão para o nível 360, sem restrição. Ok, livre da restrição 360 nesta proa até 2500, após esquerda, lida, Xanã 6213. Estabilizou no localizador o Xanerra 6316. 6356, complete a final, chame Torre Salvador 118, decimal 95. 295, obrigado. Papatango, Oscar, Golfinho, prossegue. Bom dia, tráfego ainda não avistado, aqui legal no 096. Continua a aproximação, chama evitando o trabalho travado, senhor. Chama lá, bastante travado, 6356. Então, Oscar, conseguiu o contato radar estabelecido 7 milhas para o Wilson Coral. Já presente, está autorizado voar na proa de Momba. Mike, Oscar, November, Bravo, Alfa. Reporte no ideal de descida. Golf Kilo, repita a informação. Autorizado, SUV mantém o 070, acho que é Golf Kilo. Xanerra 6213, informa desvio na proa 220 por 20 milhas. Autorizado desvio por 220 por 20 milhas, o Xanerra 6213. 6213, Xanerra 6213, você pode ao término do desvio. Reportando ao término, Xanerra 6213. Mike Litoral. Papá Romeu Charlie Alfa Fox. Ah, tu escuta o Fox, cara. Informo que recebo apenas no radar primário e não recebo seu modo Charlie. Tem condição de checar seu equipamento? Vai checar novamente, Charlie Alfa Fox. Gente. Instalador Papatango Victorinha Juliette, estacionado pronto para o táxi. Ponto 4. Victorinha Juliette, autorizado, táxi 70, estação é após para ingresso, estão no 7. 7, estão no 7. Sequência 118, decimal 95. Informo que se o seu decolar e manter, tiver a pane...